ายได้ของเราก็สู้กันด้วยกันไป Azul 6919, estamos centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. Poderia coordenar o membro da aero para aparecer alguém aqui no nosso? Gente, no 66. Obrigado. Decolador 53, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom final de feriado, Alexandre. Manter o corredor Veracruz após através de Paripe, corredor Interlagos. E o Quebec copiou o controle? Sim, se em turno o senhor cancela e pousa a mão no acerto. Controle o azul 4206. Azul 4206, contato radar, submantenha 350, saída Puca. Na Puca 4206. Plano 869, suba restrita, nível de voo 300, direto ao FITO. Direto ao FITO, restrito 300, voo no 869. Salvador, boa noite, China 6201. Galeão, Proscópio. Proscópio. 201, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, veículo 10, SMAP. DCD Lúbito, Barbacena, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208, controle, acione 5452 no transponder. É 6201, autorizado para o Galeão, nível 360. Veículo 10, até SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, direto Capoas conforme. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Lúcio. Controle 120, sinal 8 e transponder 5452. 201 após Leda foi Mótiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Mótiva após Leda, hoje na 6201. Após posicionamento. Sinal 8, alterna 126, decimal 0. 1288, alterna 1260, 1869. Papa Tango Whisky, Kilo Quebec, sem restrições, desce para 2000 pés, ajuste no 0904, autorizado no procedimento Electric Way, depois estabilizado. 2014, atenta 2000, Whisky, Kilo Quebec, tem 1907. Sim. Controle, a minha linha está visual para o aeroporto, precisa da rotatória? Autorizado direto rotatória. Descendo para 1.000 pés, permanece o ajuste no 0.94, reporte visual com Eros. 0.4, que sei, já está visual com Eros, já foi da rotação. Azul 4206, estamos centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 5-3-6-5, é uma boa noite, Charlie. Boa noite, bom voo. Obrigado. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, estamos em torre, 118, decimal 95. Torre, boa noite, Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Torre, Romeu Lima, da presente, segue sem reduzir para final da 1-7, repartir a final da 1-7. Mosca Papá Golfo, contato no radar, 44 milhas, noroeste do VOS Salvador, chegada a Man, ajuste em Salvador, 903, reporte para a descida. Controle Whisky Kilo Quebec, visual, no bloqueio de duna. Whisky Kilo Quebec, contato final do procedimento ILS Extraction, e torre 118, decimal 95. 7295, Quebec. Salvador, Papa Tango, Whisky Kilo Quebec. Whisky Kilo Quebec, prossiga. Todo o procedimento do X-Ray da 10, a intenção é pouso na 17, afastado 8 milhas. Gente, reporte na externa para cancelamento. Esse já para cancelamento, Quebec. Gente, visual com a aeronave ingressando na final da 17, está 2 milhas e meia. Gente, Quebec. Gente, Quebec segue como número 2 para a 17, com base pela direita, reporte ingressando na final. Gente, para ingressando na final, Quebec. 6259, 360, já autorizado para Guarulhos, via Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Motiva. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5445. Canal 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Upperzul 10, Bridge, Upperzul 16, Bravo Tazulu, direto Trivi, Decola da 10, pega Zael, Ilha da Motiva, curva direita após decolagem. Controle 1208, torre 218 mais 5, transponder 5446, 6259. Seu funcionamento, 6259. Parada, estrada. Dois, para Guarulhos. Entendeu? Agora instante cópia, prepare da Ilha da Morte na saída. Após 17, Whisky Kilo Quebec. Gente, Whisky Kilo Quebec, ingresso na final da 17, aguarde pista livre. Salvador Guarulhos, 340 agora, pronto, tá vado? Guarulhos, 340, nível autorizado, pelo Pesulo 10, Bridge, pelo Pesulo 16, BHZ, DCD Trivia, passo conforme. Recolda 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5453 no transporte. Livre táxi 453. Ingressante final no 7, Whisky Kilo Quebec. Gente, o Whisky Kilo Quebec, vento 1-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 4, livre pouso lá no 7. 7 livre pouso após hangar da Aerostar. Gente, grato pela informação. Desça para 2010, ajuste no 0-4, vai posto estabilizado no LS. 2-0-4, camarada estabilizado no direito. Tranquilo, Quebec, só 108, autorizado backtrack, parte livrando parte 5. Alô, Luna 645? Luna 645, prossiga. Autorização a Vitória, paciente de informação aqui. 645, Salvador Vitória. Beleza. Prepare Dael, Leda e Dev e aguarde o pacote. Frequência livre estacionar. Salvador Vitória, 360 nível autorizado, via UP Whisky 50. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208, controle, acione 5454. 360 aprovado, Vitória 350, decolada 10, curva à direita, da El, Leda, Bidev. 208, 5454, o ano 645. Pressionamento, o ano 645. Já está pronto no portão 10. 645 no 10, que é livre, é postado. Botará, obrigado. Lá 387, linda, decola da 1-0, ventuno no 0 graus com 9 nós. Nova Golf Torre 1895. Volto. Quero descer uma 8, bom voo. 18, obrigado, boa. Boa noite, é o TAN 3897. Boa noite, TAN 3897. Sub, mantenha o 340, saída da Aero. 340, sende da Aero perfil 645-101 a bordo 1235 Porto Seguro. Segue o táxi de Indy Alpha no ponto de esperador no 0, Chume Torre 1895, QNH 1-0 no 3, boa viagem. 3 Alpha, ponto de espera, Chume Torre, obrigado. Salve, Oceano 6201, para o posicionamento, posição básica. 04. Porém, equipe de solo que após a aeronave da Gol livrar da guarda, tá livre pushback e após táxi. Faz o voo, tá autorizado, 6201 bom no centro do quarto. Papa Golf, Sebra, solicita uma base pela direita, 17, que é o final do plano. Sente as regras visuais aos 17, segue para o 17 com base pela direita, reparte base para final. Novo. Então, eu entendi que o senhor modificou junto ao centro Recife as regras de voo. Desça para 1.500 pés na proa da rotatória, 1014 ajuste, mais alto da serra. Papa Golf, livre pouso no 7, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Golf, livre pouso. Não é o 645, ponto de espera da 1-0 pronto. 45, linha decolada 1-0, vento 1-1, 0 graus, com 7 nós. A linha decola, o que aconteceu? Apagou, Solo 2-0, livre táxi 4-5. Prossegue o táxi, via Engie Alfa, no ponto esperado no zero, chame torre 1-1895, QNH 1-0 no 4, boa viagem. Táxi de Alfa, 2-4-5, obrigado. Desça para 4 mil pés, chegada Bonf 1003, o ajuste. 297, chame Recife, em 1-3-3-2-5, alternativa 1-2-5.1. Recife 1-3-3-2-5-2-5, não, boa noite. Boa. Ah, controle voo 1-645, boa noite. 1-645, boa noite, submantenho 360, saída da EL. 360 da EL. Noite 862-01, pode esperar pronto. Peruna, linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 8 nós. A linha decola 6201. Reporte táxi 6259. Obrigado, bom serviço. É 201, não sube e mantenha o nível 360, Célio Dael. A nível 360, Nadael, ou 6201, quando possível a gente precisa ali, tá? Após 2000 pés, autorizado, Dael. Após 2000, Dael, 6201. Chame o centro Recife, a frequência 13325, alterna 125.1. Ok, chama Recife 13325, 251, gol na 645. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, tá visual com o campo, o Mike Fox Sierra. Copiado, Mike Fox Sierra, mantém a programatória e aguarde transferência. Aguardando, Mike Fox Sierra. Boa noite, 6259, a linha decola da 10, vento 1, 10 graus com 8 nós. Linha decola da 10, chegando 2, Coronove 71, desça para 2010, ajuste 10, 14, reposta pesado leve. 2 14, pode dar 9, 7. Fox Trot Sierra para ingressar no circuito, chame torre 1-1-8-95. 2-95, mais Fox Sierra. 2 a Patango, mais Fox Sierra. Gente, reporte na final, dando 7. Vai reportar na final, mais Fox Sierra. Decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Hoje na 6259, subo mantenho 360, saída da EL. Mantenho 360, pode falar da EL? Confirme? Pode falar, Leda, por gentileza. Autorizado, Leda. Dentro da Xenia 6259. Rodão no 7, embaixada travada, Mike Fox Air. Gente, o Mike Fox Air, livre pouso 1 no 7, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, Mike Fox Air. Terra, Sol, Los 3, 5, informa o pátio. Sente livre, táxi, pátio 5. Uma milha para Duna, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado, agora. Sete uno, reparte externo. Sete uno, livre posição no zero, vento no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre posição no 0, nós 7. Xilame 259, Recife, 13325, alterno 1251. 71, solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. Zona 9. Segue Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 01. Salvador, boa noite, Plan 3197. 3197, Galeão, pronto? Pronto com X-Ray no meia dúzia. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via peso 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena e aposta com foto. Nicola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208, controle, acione 5471 no transponder. 360, conforme rota do plano, que é Pesuru 10, até ESMAP, Lúbito, Babacena e a chegada da El, Leila, Mótiva, 5471, 208. Prontinho, primeira curva direita. Isso, conforme consta na carta, primeira curva direita da pista 10. Pode posicionamento, 3197. 97. Solo, tá 3197, tá pronto para o pushback e acionamento no meia. Tá livre após táxi, 3197. Livre, tá 3197. Solo tá 3, 1,